Então começar assim, Guaraci, hein? Essa distância me mata. Eu quero ter você de novo aqui. Por que não me diz o teu nome? Eu quero te amar e ser feliz. E dizer a você do meu... Pra gente começar aqui no República em Guaraci! Por que me abandonou? Olha o Robin chegando aqui no República em Guaraci. E o eletrizante está na área. Lá vem mais uma. E é o show do Robin. Robson. Robson. Dá-lhe, meu Robin. Encontrei o amor, mas sozinho estou. Só, tá? Só não posso explicar. E o quê? Porque o destino mudou nossa felicidade. Espetacular! Espetacular! O que eu faço, amor? Com o vazio que ficou. Sem você na minha vida. Vem e diz pra mim, baby, onde você está? Parceiro Naipe, um dos pânicos, esse cara é considerado. Fala, Naipe! Tamo junto, abraço, Júnior! Júnior! Vem, diz pra mim! E o quê? Também me amou! Equipe, os besta do Taparã também tá aqui com a gente! Pra sempre! Sempre! Sempre! Sempre. Parceiro Martini, toda a equipe. Dança, tá certo? Tá aqui ao lado esquerdo com a gente. Vem, já curtindo o Rob no República, é nóis, hein? Também me amou, vem me fazer feliz pra sempre, amor. Simplesmente as melhores e as principais pra galera. Parece que você saiu de um sonho. Você parece? Você parece até irreal. Chegou com essa carinha de anjo pra defender meu coração do mal, da solidão. Olha o herói! Meu herói que chegou pra me salvar da solidão. O que eu vou fazer sem esse teu amor? Diz pro meu coração. Olha o herói! Barbearia do Boneco também. Forte abraço aqui do Júlio. Meu amor, não consigo esquecer de você. Aí tu chega e lembra, minha filha. Quando lembro do seu jeito lindo. Bora, Bob. Bora, Natan. Você ama, tá aqui comigo. Qualquer coisa o robô pega, hein? Pega, meu robô. Amor à primeira vista. Parece que foi tudo tão intenso, quero tanto te amar. Vai, não vá não! Não vá, sem dizer seu telefone, eu preciso saber. Estou como criança perdida. É o Robby! Eu vejo uma boca insensata. Parceiro Rodolfo, ele, o Diogo, o Luquinhas e o Natan dos Super Meninos, um forte abraço, viu? Herói! É o amor, eu posso esquecer. E nessa feita ali, parceiro Rafael Cambista. Fala, Rafael, parabéns, viu, garoto? Muitos anos de vida, sucesso, paz, felicidade, muita saúde. Abraço aqui no seu parceiro Eletrizante. O Eletrizante do Pará. Meu amor, meu amor. Uno e trio. Se eu virar um pouquinho assim, hein? Toma, toma! Toca, DJ! Júnior, Júnior, Júnior. Super 10 e do Tapanã também tá aqui com a gente. Por onde eu vou? Penso em você. O meu parceiro Alessandro Pancadão. Fala, Alessandro! Sim. A noite cai. E você? Não te encontrei. Meu amor, não dá pra te esquecer. Vou como se sou o poderoso cobra. Vai eletrizante, vai tocando, vai tocando, vai tocando, vai tocando! Quis de tudo por você, mas você não me deu valor. Jogou fora o nosso amor, como se fosse nada. Misturando! Quando olhei no celular, vi uma mensagem de alguém me chamando de meu bem, os olhos se encheram de lágrimas. E agora todo beco sem saída. Você só quis brincar com meu coração. Mas eu sei a quem se faz a principal. Quem breve eu vi morrer da sua cara. Quem souber pode cantar aí, hein? Chorar me pede bem alto. Pode chorar, pode sofrer, que nunca mais eu vou voltar pra você. Pode chorar, pode chorar. Chora, né? Pode sofrer. E nunca mais eu vou voltar pra você. Você acabou de me perder. Segura as marquinhas aí. Vai, DJ Júnior Eletrizante. Vai, Eletrizante. Vai, Eletrizante. Certo também! Tá tudo certo aqui ao lado! Ao lado esquerdo! Forte abraço, hein? E meus super meninos! Ao lado esquerdo e dando tudo! Vai pra cima! Sinta a pressão do hobby dentro de você! O Nandinho, agora ele é Robin, né, Nandinho? Bate no teu peito e diz qual é teu som. Robson. Tá tudo em casa, Robin Guaraci. Já no telão do espetacular, Fagner. Paulino Carnes. Segura o cara no telão aí. Foi lindo demais o nosso amor. Mas você sumiu, me abandonou. Meu parceiro Paulino Cachorrinho. Minha amiga Cíntia. Galera do Paulino Carnes, um forte abraço, hein? Bora, meu gerente Jefferson, vai pra cima. Sou louco por você. Está fria a madrugada. Fico a te esperar e nada. Sonho acordado pensando em ti. O nosso amor não tem fim. Com 2 segundos pra te amar. Meu amor, me diga onde está. Te encontro na luz do luar. Sorrindo a me olhar. E o ar. E eu respiro, eu cheiro. O Alessandro Batidão. E toda a galera, fala Alessandro. Tudo que a gente viveu. E eu te vi. Bate forte o meu coração. Ladeiro, corpo. Desejo e paixão. Deixa na batida, deixa na batida. Deixa na batida, deixa na batida. E cadê meus brother que tão solteiro em Coraci, hein? Para de brava, mamina maluca. Já bateu na minha cara por causa das vagabunda. Ela é surtada. Muito maluca, me mandou embora de casa e me fez morar na rua. Voltou? Voltou, né? Te sentir. Te sentir. Ter você aqui. Nem meus sonhos. Só vejo você. Esquece tudo. Volta logo e vem me ver. Volta pra cá, minha filha. É, te ver tão longe. Dói demais, não faz assim. Te amar me faz tão bem. Eu te quero só pra mim. Vou gritar pro mundo. Tudo que sinto por você, e faço essa canção. Pra você, meu bem querer, eu me lembro de tudo que vivemos. O Nenê Presidente, nosso... da equipe dá certo, Marquinho, nosso... TJ, o Igor Ribeiro, o Nando Edson, baby, o Guilherme, me... Caipoeira dos Pânico, é nóis, hein? Vivemos todo aquele nosso grande amor. Nossa história não pode acabar. Pega meu robô! Pega meu robô! Pega meu robô! Pega meu robô! Pega meu robô! Mais forte! Pega meu robô! Aqui, Coraci! Já sabia que não me querias. Eu sabia que era só mentira. Tanto tempo que por ti perdi. Com promessa que não se cumpria. Parceiro Bob dos Moleque da Baixada. Sim. Sempre com o Rob Pinto e Guaraciri tá na área. Fala, Bob! Agora eu sou CDC. Sempre CDC. Essa equipe eu nunca vou esquecer. Eles vão te fazer sentir emoção. CDC. Bora ver, Piru. Sou CDC. Sempre essa equipe nunca vou esquecer. Eles vão te fazer sentir emoção. CDC, eu sou CDC. Nessas horas tu manda aquele áudio. É doido, é? desbloqueia teu ex, a tua ex, e manda pra ela assim, ó. O que é que tu guarda? O que é que tu guarda? Guardo no peito tanta saudade. Ela não se despediu, nem disse adeus. Eu levo a vida assim. É noite sem luar. Peço para Deus com todo o coração trazer ela de volta pra mim. Eu e ela, eu e ela, só nós dois, eu e ela, meu rubi. Só tu e ela, eu e ela, eu e no telão do Rob, Stephanie Lucas, ela, da minha amiga Rayane, segura aí, Fagner. Você é mais que um... A loja que é referência no vestuário feminino da TF. Stephanie Lucas, no telão fechado com o Júnior. O teu jeito de olhar é pra você que eu canto. É pra você que eu choro. O Alessandro Pancadão e o Ângelo considerado aqui comigo. Pra mim, saudade de tudo, mas só que não dá mais. Tu tenta! Tento te esquecer, mas tudo me faz lembrar. Quero algo que me distraia, faça esquecer de tudo. Quando parece que esquece, encontro a sua força. Diz pra ela! Eu preciso dizer a verdade, matar a saudade. Toda noite sozinha em meu quarto, sem você ao meu lado. E você? Eu entendo, eu fui o culpado por você sofrer. Não vá, meu grande amor. Eu te peço perdão, me desculpe por você sofrer. Te machuquei, te fiz chorar. Meu bem, eu fui o covarde. Te deixei só, eu não pensei. Agora estou sem nada. Perdoe, amor, amo você, tô com tanta saudade. Volte pra mim, te amo demais. Nossa história é linda, essa é mais uma. Ei, tio eletrizante, ei, tio eletrizante. Toca aquelas marcantes que o meu pai chora. Já tá rolando só as melhores aqui no República e Guaraci. E a galera vai só relembrando o tempo bom. Se liga aí, ó. Eu fiz de tudo por você. Minha vida te entreguei. Eu estou em tuas mãos. Meu amor, será que foi em vão? Dá-lhe, meu Robê! Os sonhos e planos vamos dois. Diz que não vai. Diz então. Amor, preciso ter você aqui comigo. Diz que não vai mais. Amor, meu coração vai ser só teu pra sempre. O meu parceiro Bruno, ele o Duque tá aqui com a gente. Estamos juntos, galera. Tranque essa porta e vem. Te quero. Te amar me faz tão bem. Que o cara escuta com o casco novo, mas lembra daquele casco velho, né? No Brasil, Brasil. Só as melhores! Olha o show do Robin no ar! Por ti, ao teu lado agora eu sou feliz. amor. Meu aniversário do meu parceiro Rafael Cambista. Parabéns, Rafael. Bora pra cima, garoto. Mas o destino foi embora. Não sabes como eu sofri. Sei que onde estiver, está pensando em mim. Minhas noites agora são frias sem ti. Por quê? Refinesse, não chega aqui, refinesse. A mim, aonde está? Como é que tu tá hoje, diz? Estou dividido. Depois, desde que ela voltou, já não sei mais o que é certo. Difícil é decidir qual das duas é certo pra mim. Difícil, o meu parceiro Bolinha, fala Bolinha. Aquele giro, já já o negócio esquenta. Sem você o tempo é longo. É tão forte o sentimento que tenho por você. Oh yeah. Já no telão aí, Fagner. Você é bom. Caça de carne, seus amigos. Do bem empresário, saúde, segura aí, garoto. Sendo assim, o homem que comanda a feira da Mundurucus. É nóis, saúde. Você parece criança que precisa aprender. Meu amor, que asas de carne, seus amigos. Vida continua acima. Não esqueça um dia quando você menos esperar. Espetacular. Você vai ter aqui. Eu te usei, te iludi, te enganei. O pior do jeito que você fez. Eu não. Eu te usei, te iludi, te enganei. O pior do jeito que você fez. Eu não gostei. Banda Zé. Banda 007. Não está sendo fácil, tá difícil não chorar. Quando vejo nossas fotos no meu celular, não é fácil apagar as lembranças. Eu só penso em nós. Por favor, não desliga agora. Preciso ouvir sua voz. E o que? Estou só. Então vem, então vem. Vem me ver, vem me ver. Tô sofrendo, querendo seus beijos. Só depende de você, não depende de mim. Te perdoo, porque eu te amo e não vivo Então diz: onde você vai estar quando eu voltar pra você? Preciso explicar porque eu voltei. Esse tempo que fiquei sozinho sem te ver, percebi que jamais vou te esquecer. Preciso te encontrar. Não importa o tempo que passa, não. Eu sei que um dia você vai me amar. Não vou perder você. Eu sei que fui eu quem errei, mas voltei pra te amar. Fui um tolo em te deixar. Mas atende isso aí. Tenha esse teu celular. Vamos lá! Vamos lá! Preciso pedir perdão. Reconquistar o seu amor. Eu sei que fui eu quem errei, mas voltei. Você e você. Você me deixou, não me deu valor. Não quis nem escutar tudo que eu tinha pra te dizer. Não me deu nem outra chance pra provar todo aquele amor que eu tinha pra você. Você me deixou, não me deu valor. Não quis nem escutar tudo que eu tinha pra te dizer. Me deu nem outra chance pra provar todo aquele amor que eu tinha pra você. Toma, toma, toma, toma, toma na batida. Toma na batida, toma na batida. Bora começar, bora começar. Mochila nas costas, radinho na cintura. Bonezinho pra trás, só caçando puta. Bonezinho pra trás, só caçando puta. Mochila nas costas, radinho na cintura. Bonezinho pra trás, só caçando, só caçando, só caçando, só caçando puta. Ela é pura perfeição, ainda te falta. Hoje fica cheio de tesão, as qualidades dela. Você não sabe o que ela faz. Faz um chupiquete, boca louca, puta porra, porra louca. Faz, faz, faz, faz. Faz um chupiquete, faz um chupiquete, faz um chupiquete. Se teu ex não te quis, tem quem queira. O novo foi que te perdesse de bobeira. Que cada tempo te compromisso. Vai, eletrizante! Comigo, moço, não. Quero me meter na relação. Mas não vale a pena dar moral pra vacilão. Mostrar pra ele que hoje tu tá vendo mais. E seria duvidado que tu é capaz. Então, você junto o balde, nós mete o louco. Seja de baile, vai olha o troco. Tu vem ficar comigo só por um momento. É proibido se envolver com sentimentos, então. Chega, desce, desce, desce, desce, desce. Bora começar, bora começar. Bora que o robô tá na área. O robô vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar. Pega, meu robô. O robô vai te pegar, o robô vai te pegar. O robô vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai. 3, 2, 1, agora! Põe a mãozinha pra cima e grita! Hey, hey, oh! Hey, hey, oh! Hey, hey, oh! Hey, hey, oh! Hey, hey, oh! Hey, hey, oh! Hey, hey, toma, toma, toma, toma, toma, toma! E doida o bagulho, e doida o bagulho, e doida, e doida, e doida! and scream and shout. Say hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, sente, vai tocando, vai tocando, vai, vai tocando, vai, vai. Toma, toma, toma, toma na batida, toma, toma, toma. Deixa, deixa, deixa, deixa, deixa na batida, deixa, deixa, deixa, deixa na batida. 3, 2, 1, agora você. Mais pólvora. Explode o bagulho. Olha o sapinho. Deixa o risinho e a pré-pressão é alto, mais válvula. Quem se faz, quem se paga, quem bebe, o que vou... Quem souber pode cantar aí, hein? Você jura... Quero ouvir, quero ouvir. Perdão, pode chorar. O DJ tá na área, tá pronto pra explodir. O DJ tá na área, tá pronto pra explodir. Todos os canhões. Peraí, peraí, peraí. Todos os canhões. Prepara todos os canhões aí, peru. Todos os canhões. Preparou? Todos os canhões. Preparou? Todos os canhões. Explode! Explodiu. Bum. Explodiu. Bum. Explodiu. Bum. Explodiu. Bum. Explodiu. Só sofre de amor que não curtiu o Robson. Só sofre de amor que não curtiu o Robson. Só sofre de amor que não curtiu o Robson. Só sofre de amor que não conhece. Explode o bagulho. São os quatro caras que a bandida se amarra. São os quatro caras que a bandida se amarra. Jogador, empresário, artista e o Júnior Eletrizante. E o Júnior Eletrizante. Vai, Eletrizante. Eu tô voando alto. Vivo na garota e trabalhando dobrada. Eu tô voando alto. Aniversário do Rafael Cambista. Galera, todo show ela está me querendo. Sabe que o Eletrizante é o cara do momento. Como a cabrava pra poder passar o tempo. E as que pensava hoje que ia tá rendendo. Pode ver que não a nossa tropa terra. O nosso empresário Renan já tá na área. Ninguém, e aí, Renan? O homem veio conhecer o robôzão hoje, né, garoto? Cuidado, hein? Eu tô voando alto. Vai te pegar. Sigo na minha luta e trabalhando dobrada. Era todo show, ela está me querendo. Sabe que o Eletrizante é o cara do momento. Como a passava pra poder passar o tempo. E as que pensava hoje em dia tô perdendo. Vai ver. Ai, ai, ai, amor. Show no Eletrizante. Roubaste meu sentimento. Vai, Eletrizante! Não sei como explicar a ti todo este meu sentimento. O meu parceiro Sanderson Magalhães já tá na área, cadê o Chico Lanches, hein, Sanderson? Ai, ai, ai, amor, desde que te vi, roubaste meus sentimentos. Ai, ai, ai, amor, eu quero provar o meu Augusto Chico beijou. Porra, ferro, botar cabeceu. Porra, ferro, botar cabeceu. Porra, ferro, botar cabeceu. O meu parceiro, o boneco E o Garrafa e o DJ Thiago Pressão. Clube da Plata, né, Thiago? Pra cima, pra cima. Esse Thiago é considerado. Bora, Thiago! Acelera! Pra quem atende sua moto aí, acelera agora! Se tu fosse mil grau, não era ex, era atual. Se tu fosse mil grau, não era ex, era atual. Se tu fosse mil grau, não era ex, era atual. Se tu fosse mil grau, não era ex, era atual. Se tu fosse mil grau, não era ex, era atual. Não vou deixar ninguém te roubar. No meu abraço é o seu lugar. Não vou. Não vai. Não vou. Pega meu robô. Aceitar. Vai do Republic Latadinho aí! Me provocou, tudo mudou. Se prepara, tudo acaba amor. E você? Porque eu mereço, porque eu mereço. Recomeço, recomeçar, hein? Tenho o direito de mais ser feliz. Bora, Republic! Porque eu mereço. Mas ela quer o 5-5, ela quer dar pra bandido. Ela quer o 5-7, ela quer o 5-5. Tá jogando na minha cara, então vou ter que levar. Vai jogando lá na cara! Então vou ter que levar. Valeu um assalto pico, valeu um assalto foda. Mas valioso que ouro, mas valioso. E a nossa tropa? A nossa tropa é o 5-7 de xoxota. A nossa tropa é o 5-7 de xoxota. Olha o Sabine, olha o Sabine, olha o Sabine. Amiguinho que volta de BT. Se não tiver de droga, ela nem olha pra você. Entrei pra boca, agora eu tô de peça. De meia eu tô comendo várias tecas. E ela vai, tá demais. Não me queria e agora quer me dar você, tá só porque eu tô de pistola. Cadê o gritinho das virgens? E a galera que acha aí que o Flamengo vai ganhar o Mundial hoje, dá o grito aí! Flamengo! Quem vai secar o Flamengo, dá um grito bem alto aí também! Mas só que é flamenguista e acha que o Menguinho vai levar essa hoje, dá o grito bem alto agora aí! Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. DJ Júnior eletrizante que batia. Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. DJ Júnior eletrizante que vai te analisar. Pode, pode, pode sentar. Pode, pode sentar. Pode, pode, pode sentar. E se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Se tiver muito excitada, pode, pode dançar pelada. Eu tô me dando em você. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Amor, eu sofri tanto sem você. Não pensei que um dia fosse te perder. E aí você? Ei, em machucar seu coração. Hoje é aniversário do meu parceiro Rafael Cambista. Hoje... Vai pra cima. Você me perdeu e agora chora. Bye bye. Bye bye meu amor, chegou a hora, eu aprendi. Já te esqueci, não quero mais você. Vou encontrar um novo amor, estou cansada de sofrer. As definições de rock foram atualizadas. Vai na batida! Vai na batida! Vai na batida! Vai na batida! se falar de amor, tem que se amar. Pra se falar de amor, tem que baixar, é ou não é? Se amar pra quê? Se eu sou da putaria, eu vou pro Robson e só acordo meio dia. Comigo é tipo assim, comigo é tipo assim, comigo é tipo assim. Eu não nasci pro Rob que nasceu pra mim. Eu não nasci pro Rob que nasceu pra mim. Eu não nasci pro Rob que nasceu pra mim. Eu não nasci pro Rob que nasceu pra mim. Não me apaixonar. Tu quer falar de amor comigo? Eu sou um perigo. Eu jurei jamais me apegar. Olha a nova do Rob aí. Tudo. Grande amor, barbearia do boneco. Vida, me marcou sempre aqui. No Mega Robson, vou me declarar. O meu novo amor, vou encontrar. Oi, DJ Jefferson performático. Vai tocar pra mim. O nosso amor nunca vai ter fim. Junior. Que vai agitar a multidão com DJ Junior eletrizante. Estourado, hein? E toda a nossa família. DJ Fábio e Felipe. Mais pólvora. Mais pólvora. Te amo, amo. Te amo, amo. Estamos juntos. Te amo. O robô mais lindo do século. Bora, meu robô. Que doida tudo aqui e cara assim. Aí, fala Moisés, é nóis, hein? Meu amigo Garrafa, ele e o Bolinha tá aqui comigo. China, China, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, vai descendo até o chão, vai descendo até o chão, vai descendo até o chão, vai descendo até o chão, vai descendo, vai descendo, vai descendo até o chão, vai descendo até o chão. Hoje eu vou ficar loucão, hoje eu vou ficar loucão. Toma novinha pra cá, toma novinha pra cá. Toma, toma, toma, safada, toma, toma, toma, safada, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Desce, desce, fica de quatro, desce, desce, fica de quatro, desce, desce, fica de quatro, desce, desce, fica de quatro. Bota, bota nela, vai daqui. O empresário Brad, do Bar Resenha, e o Tigre, o gerente da São Jorge, tá com a gente. E tá chegando. É doido, né? Tu vou te contar. Tá chegando também o aniversário de 9 anos dos super meninos. O Natan mandou avisar, vai ser rock doido. Bora pra cima, meus super meninos. Ela quer dar pra batendo, ela quer dar pra batendo. Ela quer, ela dá. Segura essa pressão, segura essa pressão, segura essa pressão, segura essa pressão. Porra nenhuma, eu quero é putaria. Bora. Namora não dá, namorada não, namora não dá, namorada não. Toma meu coração pela, toma meu corpo é uma porra. O mocotão dá mais pólvora. Namorada não, namorada não. Novo Mega Robson. Robson. A nova era espetacular. Não para a pressão de jeito nenhum. Toma, toma, toma, toma, toma na batida. E doida, doida. Quando com a novidade nova, essa é muito fácil. Dentro do brega, ninguém vai ficar parado. Esse é o passinho mais fácil que eu inventei. DJ Lohan que tá tocando. Lê, lê, lê. Chapo, lê, chapo, lê, chapo. na cintura, desce pra trás, só caçando puta, só caçando puta. Vai caçando tudo! Puxa, puxa lá na seta, ratinho na cintura, bonezinho pra trás, só caçando puta, bonezinho pra trás, só caçando puta, bonezinho pra trás, só caçando puta, bonezinho pra trás, só caçando puta, bonezinho pra trás, só caçando puta. Não importa se ela for, tá muito tempo. Se ela desce, sobe no talento. Ela é puta, mas também tem sentimento. Ela é puta, mas também tem sentimento. Ela toca, não para. Toca, não para. Ela toca, não para. Toca, não para. Ela toca, não para. Toca, não para. Ela toca, não para. Toca, não para. O gerente de Coraci na TJ Esporte, o Marquinho, tá na área. O Diogo Rodolfo Luquinhas, os submeninos, ao lado esquerdo é nós. Chama que ela vem. Chama que ela vem. Mexendo o peitinho, balançando a bunda também. Mexendo o peitinho, balançando a bunda também. Como ela tá toda gostosa, como ela tá, como. O robô mais lindo do século. Novo Mega Robson. A nova era espetacular. Finalidade ela ficou em casa, mas me falaram que a pé é o bicho. E eu brotei só pra ver essa foda fazendo ele. Soltaram até rojão porque o Bruninho vai tocar mais. Júnior. Soltaram até rojão porque o Bruninho vai tocar Mandela. É fogo no balão, é garrafa pro alto e sarrada nela. É fogo no balão, é garrafa pro alto e sarrada nela. É fogo no balão, é garrafa pro alto e sarrada nela. Bota pra descer, bota pra descer. Bota pra descer. Bota pra descer. Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemoram. É tchau pra quem namora, dá tchau pra quem namora, dá tchau. Sextou, bonitinho. Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. Ei, pode preparar ela que tu vai balançar. Eu duvido. Cara de braba que mina maluca já bateu na minha cara por causa das vagabunda. Ela é folgada e às vezes ela... Pode cantar aí, hein? Me mandou embora de casa e me mandou morar na rua. Daquele jeito! Voltei pras putas, a Carol senta a caixota e a Jojo tá com a chupa. Voltei pras putas, voltei pras putas. Essa vida de solteiro, confesso que é uma loucura. Terminei com ela, me mandou morar na rua só pra ela ficar ciente. Voltei pra... Pode esquecer dela aqui, né? Voltei pra... Bora, Nayara! Caixota e a Jojo tá... No setor dela hoje! Voltei pra... Voltei pra... Já no telão aí também! A melhor batata gourmet! Do lado do Benguim! MM Lanche, meu amigo Renan Marcelli. Que mina maluca. E o gato a jato da entrega, né, papai? Causa das... Vai, gato a jato! E às vezes ela suta. O Paulinho Garrafa e o Thiago da Plata. Daquele jeito. Voltei pras putas. Voltei pras putas. A Carol senta a caixota e a Jojo tá com a cachorra. Mochila nas costas, radinho na cintura. Bonezinho pra trás, só caçando puta. Bonezinho pra trás, só caçando puta. Bonezinho pra trás, só caçando puta. Mochila. Rafael Cambista aí, toda a galera da São Jorge. Bonete. Tá aí com a gente, bora Rafael. Caçando puta, soca, soca, soca, soca, soca, caçando puta. Quer usar amiguinho que tá de PT. Se não tiver portando, ela nem olha pra você. Era de boa, agora eu tô de peça. De mel, tô pegando várias delas. E ela maeta demais. Não me queria e agora quer me dar pé, pega só porque eu tô de marola. Pisca a boneca quando o jogão passa de meiota. Quer me dar pé, pega só porque eu tô de marola. Pisca a boneca quando Deus passa de meiota. O brinde. Sabotaram meu copo, fudeu. Me tacaram balinha. Eu não sei o que aconteceu. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Bolso esquerdo só tem peixe e o direito tá cheio de onça. Vai começar a putaria! Quem tem amigo corno dá o grito, aê! A partir desse exato momento não existe mais brabo na... DJ Júnior caqueado, bora! E desse exato... Xará! Porra, são as... Júnior! Esposas! A festa é de vocês, hein? Tá liberado o rock doido, hein? Deixa as meninas, por favor. Só elas. Com toda a classe, com todo estilo. Meninas, com vocês. Começou agora, hein? Uma aquecidinha rápida, tá? Tá liberada a putaria. Senta. Vai, senta. Ai, que beleza, vai. Senta. Oi. Senta. O que foi? Gol. Vamos dançar! E o show do Rubens! Ô aniversário! Faz um favor! O aniversário também do meu parceiro Rafael Cambista! Joga. Bora, Rafael, bora pra cima, garoto! Vai, joga! Já mandou avisar que é rock doido, hein? Esses são os três macetes para conquistar você. No primeiro eu vou subir, no segundo vou descer. No terceiro macetinho eu vou quica pra você. Quica pra você. Eu duvido você aguentar uma dessa. Quica em mim, pereca. Minha amiga também, Nayara Oliveira. Pula em mim, pereca. Ela que comanda a divulgação aqui do República. É nós, Nayara. Estamos juntos. É no Wallace. Ao lado. Gente, toca, mano, bagulho doido. Patrulhida do República tá aqui com a gente. Um dessas meninas tem um super poder. Eu vou chamar Carol. Vem a Carol. Dançando é um esculacho. Deita no chão. Vai, senta de cabeça pra baixo. Senta de cabeça pra baixo. Senta de cabeça pra baixo. Senta de cabeça pra baixo. Pensa pra baixo. Agora pra esculachar, eu vou chamar a Thalia, que é puro talento, que é pura cultura. No quadradinho, na verdadeira pura. Olha o que ela faz. No quadradinho. Vai, quebradeira. Vai. Agora eu vou chamar que vai hipnotizar você. Vem da Isa, dá um tiro de G3. Aponta, prepara e vai. O espetacular. O robô mais lindo do século chegou. E a gente já vai finalizando mais um ano de 2019. E quem acredita que 2020 vai ser o ano da vitória aí, vai ser o ano de muito dinheiro no bolso, o ano da casa própria, o ano do carro, o ano que todo mundo vai estar com dinheiro aí, com muita saúde pra curtir 2020. um 2020 muito abençoado pra todo mundo de coração. Mente milionária no corpo de um favelado, tu gosta do nosso estilo e da... Presidente Ruizinho, e o Preia e o Elton da família mais pobre. Eu sou o Elias Bobinho, parceiro do Japa, é nóis, hein? Manda vontade bater, vou chamar pra... É daquele jeito que tu gosta, tipo... De quatro e nesse raro, cara. Baronesa. Tá na área, volta, né? Ele é que delícia, gente. Baronesa, que delícia. De teste. Milionária no corpo de um favelado, tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho. Eu tô voando alto, sigo na minha luta e trabalhando dobrada. Eu tô voando alto. Bora, meu parceiro, bora, se sai, Zerox, garoto. É todo show, ela está me querendo. Sabe que o eletrizante é o cara do momento. Fumo HB, o eletrizante do Pará. E as que pisava hoje em dia tá rendendo. Pode tiro, a nossa tropa tem. Humildade é lixo, mas cê rende pra ninguém. Eu vou guardar meus cash pra multiplicar meus pés. Porque minha maior meta é deixar minha família bem. Pode trir, eu tô voando alto. Sigo na minha luta e trabalhando dobrada. Eu tô voando alto. Sigo na minha luta e trabalhando dobrada. É todo show, ela está me querendo. Sabe que o Pose é o cara do momento. Fumo anda brava pra poder passar o tempo. E as que pisava hoje em dia tá rendendo. Pode crer, tiro a nossa tropa tem. Humildade é lixo, mas cê rende pra ninguém. Eu vou guardar meus cash pra multiplicar meus pés. Porque minha maior meta é deixar minha voz. Não pude evitar, não pude evitar. Tirou meu ar, fiquei sem chão. Isso é tripe, som de... Vamos dançar! Fica no talentinho, quebra de ladinho. Meu amigo Bob, dos moleque da Machada. Fica no talentinho, e aí, Bob? Desse pontinho, cara talentinho, quebra de ladinho, pressiona puta o som desse pontinho, cara talentinho, quebra de ladinho, pressiona, pressiona, flexiona. República lotada, hein? Novinha da gaiola, de ponta a ponta, o criador da brincadeira. Sexta-feira, aniversário do meu parceiro Rafael Cambista. Já... Parabéns, viu, Rafael? Eita, do momento, tirou meu ar, fiquei sem chão. Que isso, WM? Eita, me chamou pra bagunça, hein? Primeiro round, segundo round. Vai ser o... Minha equipe tá certo. Não para não, se daí. Super meninos também. Vai aqui comigo. Ah, o que é isso? As novinhas do baile entrando em conflito. É que entre elas tá rolando um atrito. Qual que tem mais talento? E aí, Maikinho? Mais. Já! Começar o combate. Se prepara. Vai, minha filha. Oi, soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Soca, soca, soca, toma, soca, soca. E soca, soca. E soca, soca. Vai começar. Um abraço aí também, meu parceiro Ni, o Renato, o Gugu e o Rafaelzinho tá aqui com a gente. Toma, toma, bate, bate com vontade. Toca, soca, toma, toma, bate, bate, vai. As meninas do baile estão tudo em conflito. É que entre elas tá rolando um atrito. Ó, e qual que tem mais talento? E qual que tá muito mais aí? Chama! Vai começar o combate. Enche o copo dela, deixa ela embebedar. Hoje a noite é dela, deixa ela extravasar. Terminou com crush, meteu logo no rodeio. Hoje a noite é dela, hoje ela tá sem freio. Bem blogueirinha, solteira e danadinha. Hoje ela pede a linha, hoje ela. O amigo Rock, hoje ela, o Jailson da equipe besta. Hoje ela, do Tabanel fechado com o Rob Eloz, viu? Hoje ela pede a pode crer. Ela, hoje tamo ela, junto. Hoje ela pede. É o seu momento e agora enche o copo. Enche o copo e deixa a virita bater pra quê? Pra ela descer, descer. Pra ela descer, descer. Pra ela descer. É mais uma do GG pra quê? Pra ela descer, descer. Pra ela descer, descer. Vamos juntos hoje. No sabadão. Se deixando. Te convida a curtir o nosso Rob lá no Estrando Norte, no Guamá. Se tem e o que é melhor, a entrada é 1 quilo de alimento não perecível. Natal solidário do Rob. Hoje, sábado, lá no Estrando Norte vai ser sucesso. Vem com a gente, hein? Pra ela descer, descer. Pra ela descer, enche o copo. Outra que? Pra ela descer, descer. Pra ela descer, descer. Pra ela descer, descer. Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonâmbulo. Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonâmbulo. Aí do nada, Alessandro! Se entender que eu sou sonâmbulo. 1, 2, 1, 2, 3 e. Oi! Sabe por quê? Fabinho Pop! E do nada eu apareço na balada! Do nada eu apareço na balada! Um abraço também aí pra equipe Bund com o freio do Terolé, meu amigo Júnior, o Sergulho e o João, tamo junto, hein? Do nada eu apareço. Matheus Fernandes! Do nada eu apareço, mas então toma satanada. Toma satanada, toma satanada, toma, toma satanada. Toma satanada, toma satanada. Atenção, vem assim comigo. Olha, pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonâmbulo. Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonâmbulo. Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonâmbulo. Pra namorar comigo. Luxo, tecnologia, inovação. Esse é o novo Mega Robson. A nova era espetacular chegou e chegou. A galera de Coraci gosta assim, ó. E quem souber pode cantar aí, viu? Pra se falar de amor, tem que se amar. Tem que baixar, tem que baixar. Eu já vivi o amor. Se não baixar, ela já quer. O que tu quer? Tudo que eu quero é me refazer. Eu não me vejo mais. Quem souber, canta bem alto aí agora. Outra alguém. Você feriu meu sentimento. Aí, ela mentiu. Mentiu, me usou. O gerente tigre da São Jorge. Ai. O Alan, Alana Cambista, patrocinadores da Alice Salles. Sentimento. Já tá, né? Sei, outro amor vou encontrar. Outro amor. Baixador. Outro amor. Outro amor. E pra comandar o show, DJ Júnior Eletrizante. Baronesa Modas, heróis, viu? Estamos juntos! Tá no hobby! Não há amor para mim. Ele aqui, delícia. Você estava mentindo. Morena agora. Diga logo que não me amou. Que não gostou de mim. Não sente amor. Segura o coração, meu super menino. Derrama seu amor em mim, mas não gostou de mim. Não sei. O empresário Renan tá aqui comigo. Fala, Renan, bola pra cima. Hoje me alimenta. Meu amigo, quer Márcio Tony vindo. Ele, meu parceiro Robert Tato. Coloca o Robert Tato no telão, Wagner aí pra mim, garoto. Me alimenta, não sabe que já me conquistou. Agora estou sofrendo. Vira na batida, na batida, na batida. Você pensou que ficando assim, o Eli do Subgerente, o do Resenha Esporte, machista e pá, e a Lula Camista. Bora, Marcelo! Diz que não quer me ver chorar, mas não faz nada. Robert Tato no telão aí, Fagner! Você vai ter que me ver. Cara, tá aqui comigo! Eu vou te ensinar. Tô nem vendo, hein? Garotas choramba. Quando o sonho se desfaz. Pergunta por quê? Garotas choram, mas você não sabe o mal que me faz. Você me usa, me deixa pra trás. Diz que garotas choram demais. DJ Seco, a simplicidade das produções. Vira na batida, na batida, na batida. O Paulinho é o Garrafa e o Thiago Pressão. Ô, Bergi! Pitbull, meu Deus do céu. Diretoria também do Atlético B2. Tá aqui com a gente em peso. Dá-lhe, meu hobby. República lotado de ponta a ponta, hein? Segura! Se você passar, me apaixonei no teu olhar. Coração falou que você é sua voz. O Alessandro Batinete! Eu esperei você. Esperei você voltar. Minha paixão, você não voltou. Coração ficou na triste solidão. Se um dia eu te encontrar, vou poder te falar o quanto eu te amo. És minha paixão. És o meu primeiro amor. Hoje tão feliz estou. Quero te encontrar e te namorar. De Quaraci tá aqui com a gente. Onde estás? Estou a procurar. Esse alguém que dê carinho. O Paulinho e o Garrafa, tamo junto, hein? Cadê o Rafael Campista? Bora ver, Rafael. Bora pra cima, parabéns, garoto. Muitos anos de vida, sucesso, paz, felicidade. Muito dinheiro pra gente gastar. Tu sabe. DJ Ralph. Homem da Vila Sorriso, né, Ralph? Considerado aqui com o Júlio. Esse é parceiro, esse é parceiro. E aí? República! Estou te buscar, será que vai me perdoar? Toma, toma, toma, e toma na batida. Vai eletrizante, vai tocando, vai tocando, vai tocando. A música que fez sucesso essa semana na internet. Vem cá, minha vida, preciso te ter. Perdoa se te fez sofrer. Não quero outro alguém, eu só quero você, meu amor. Baby, vem me. Vem pra mim, vem! Volte! Volte logo pra mim. Onde eu ande, lembro de você. Ai, não consigo te esquecer, meu bem. Não esquece não, vem de embora. Júnior, Júnior, Júnior, DJ Júnior. O Elton da família mais pólvora. Se você quer, então vem. porque atrás não vou. Deixa aí, deixa aí. Juro, não te quero mais, porque me magoou, machucou. Você só usou e abusou e fez de mim o que bem quer. Alô, Rafael Campista, dá um cheiro aqui, meu filho. Como foi nascer de me entregando loucamente, como que ser uma mulher. Se tu quer. Se você quer, então vai, porque atrás não vou. Não. Meu amigo Tchutchu Campista. Não te quero mais, porque me machucou, magoou. Você só usou e abusou e fez de mim o que bem quer. Robson! Entregando loucamente como que ser uma mulher. Meteoro incomparável, tu para. Meteoro, só você vai me tocar. Meteoro incomparável, tu para. Meteoro, só você vai me tocar. Na batida. O Rafael Campista gosta da sequência, né, Rafael? Aniversário do cara, o homem tá rico milionário hoje. É o esquiseiro do Rafael, daqui a pouquinho tem a valsa, hein? Quantas vezes eu te esperei, amor? Sozinho no meu quarto, aqui estou, sofrendo com a saudade que você deixou. Deixa comigo. Não aguento mais essa solidão. Preciso encontrar uma solução. O meu parceiro Alex no coqueiro. Fala, Alex! Estou só. Oh, espetacular! Eu senti essa dor. Agora já é tarde, pena que acabou. Acho que encontrei um novo amor. Você estragou com meus sentimentos. Jogou os nossos sonhos todos ao vento. Agora arrependido, diz que quer voltar. A nossa história, o nosso amor. Se transformou em ilusão. Agora estou sofrendo com esse sentimento que maltratou e feriu meu coração. A nossa história, o nosso amor, se transformou em ilusão. Agora estou sofrendo com esse sentimento que machucou. O meu amigo Caio Bombinho! Bora, Caio! Vai virar! Aqui no República Araci. E a gente já deixa o convite que hoje, sábado, tem Hobby lá no Estrela do Norte. Vai ser sucesso. Pra sua entrada vale 1 quilo de alimento não perecível. Vem com a gente, vem. Sei que estraguei tudo. Foi um vacilo. Hobby Sum! Taria Batista, bicho. O Emerson, o Henrique, termine. Marley, bora. O Leonardo tá aí com a gente. Bora, Vieira Designer. Quem sabe? Considerado. Desculpa, mas eu te amo. Só sei dizer que te quero. E te imploro mais uma chance. Minha vida não faz sentido. Sem você corro perigo. E te peço agora, por favor. Tá chegando também domingo, dia 22, gente. Tradicional Natal Solidário da Fúria Bicolor. Lá na sede da Fúria, em Quaraci. Vai ser estoura, hein? Vários dias confirmados. Bora pra cima. Para um pouco, onde estamos? Estou implorando. Larissa Gomes e a Patizinha. Alô, Jennifer! Momentos que passamos. Sei que estraguei tudo. Trouxeram o por hoje, né? Vacilo. Me perdoa, desde tudo por um capricho. Desculpa, mas eu te amo. E eu? Só sei dizer que te quero. Te imploro mais uma chance. Minha vida não faz sentido. Sem você corro perigo. E eu? E te peço a agora, por favor. Perdoa, meu amor. Perdoa não, perdoa não. O meu parceiro Ronaldo Noi já tá na área. Fala, Ronaldão, cadê você? Chega mais, vem curtir, olha o Robert. E o show do Robert. E o eletrizante vai toqueando, já já, tem o F10, tem o performático. Bora pra cima. Você. Vivo sem ninguém, quero fugir da solidão. Encontrar alguém, imaginar uma paixão. Vivo sem ninguém, quero fugir da solidão. Ouro negro em um olhar, desperta enfim uma emoção. Robson! Aqui chegou fuga! Vai, Negão! O Negão pegou falta desde casa, tu é doido! Negão, Ronaldo da Oi! O Perdilha! Batizado, é nóis! E o beijoqueiro, hein? Fábio Santos! Vai virar! Eu vou te contar uma história, uma menina que eu tinha que adorava. Calma, filho, calma. O Marquinho do TJ Esporte, Nenê, na equipe dá certo, Igor, Menita, o Edson, toda a galera, é nóis, hein? Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração chorou. O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. O mais louco e lindo romance que já existiu. Você brincou com os meus sentimentos. Justo eu que só queria te amar. Pra sempre amar. Você me perdeu. Não deu valor em mim. Boa comitiva! Meu amor, não vou mais chorar. Capoeira dos Pânico é nóis. Não vale a pena ter você, mas vou. Bandida! Bora começar agora, República! O comandante do robô mais lindo do século chegou. Chegou. Chegou. Chegou. Chegou. Chegou. Vai pra cima, meu DJ. Júnior Eletrizante. Eletrizante. Eletrizante. E coloca pressão nesse hobby. Bora começar! Moçapinho! mais, Sabir! Start it now and bring this motherfucker down. Olha a mãozinha pra cima e grita. Quem tem a sua moto, acelera aí agora. Cadê o gritinho das virgens? E quem acha que o Flamengo vai passar do Liverpool, dá o grito aí! Flamengo! Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. DJ Júnior eletrizante que vai te analisar. Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. DJ Júnior eletrizante que vai te analisar. Pode sentar. Pode sentar. Vai começar o agito. Vai começar o agito. Parabéns, meu parceiro Rafael Cambista. Chopitel. Tá liberado! Eu vou no rei, você é João no hall! Pega fogo! A mãozinha vai pra cima. Joga pra cima. Quem tem amigo corno, dá um grito. E quem é que tem amigo viado, dá um gritão aí. Peraí. Cadê o Fábio? O Fábio é flamenguista do IT. Jeff 10, será que o Flamengo vai levar hoje de 3-0 em cima do Liverpool? Aposto que vai ser 4-0 pro Flamengo hoje, bota fé! Só a galera do Neguinho jogando pra cima! Joga pra cima! Doente de amor! O goi remédio na vida noturna! Angelo considerado! E o Alessandro! All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey. Vou deixar a batida. E o sapinho nessas horas de doido, vai! Tá doido? Toda vez que eu toco em coração, eu me sinto em casa. E eu gosto de botar no doce, quer ver? Fiz de tudo por você, mas você não me deu valor. Jogou fora o nome. Fala, baronesa! Como se fosse nada. Quando olhei seu celular, vi uma mensagem de alguém me chamando de meu bem. Os olhos se encheram de lágrimas. E agora tô no beco sem saída, porque te entreguei a minha vida e você. Prepara João e Maria no telão aí, Wagner. Coração. João e Maria. Mas eu sei a quem se faz, a quem se paga. Quem bebe o que vou rir da sua cara e vou ver. Pode cantar aí. Se chorar me pedindo perdão. Pode, pode, pode. Pode chorar. A Vila Sorriso, João e Maria fecharam com o Rob. Tamo junto, hein? No telão, João e Maria, segura o lugar. Vai, moleque doido! Vai, moleque doido! Vai, moleque doido! Bora ver, bora ver! Vai, moleque doido! Vai, moleque doido! Vai, moleque doido! Vai, moleque doido! Vai, moleque doido! Vai, moleque doido! Toma, toma, toma. João e Maria já no telão. Na loja que verte, a Vila Sorriso, João e Maria. Fechado com o Robson. Segura no telão, aê! Sofre de amor que não curtiu o Robson. Sofre de amor que não curtiu o Robson. Sofre de amor que não curtiu o Robson. Sofre de amor que não conhece. São os quatro caras que a bandida se amarra. São os quatro caras que a bandida se amarra. Jogador, empresário, o Wallace e o Júnior Eletrizante. Júnior. Tu é doido, hein? Bora pra cima! A partir de agora, vou passar a bola pro 10. O Júnior Eletrizante. Te prepara. É, né? Te prepara. David Super na produção. Sim. Sanderson Magalhães, tu tá de fuga hoje, é, Sanderson? Não, não, tudo certo. Já calma, meu filho. Vou puxar o seu cabelo, te dar bastatão na bunda. Vai pra cima, Rafael Campista. Toma, toma de tapinha. E nessa feita, hoje é aniversário do nosso parceiro Rafael Campista, tá ali ao lado. E todos seus amigos, seus entes queridos. Bora bater os parabéns pro cara aí. Parabéns, Rafael. Muitos anos de vida, sucesso, paz, felicidade, muito hobby nesse coração. E que o papai do céu sempre te abençoe, viu? Parabéns, meu parceiro Rafael Campista. Pra você. E nessa data querida, we'll be right back. batendo, ela quer dar pra batendo, ela quer dar pra batendo, ela quer. Apaga tudo que o show vai começar, vai começar. Apaga tudo que o show vai começar, vai começar. Apaga tudo que o show vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar. As luzes vão se apagando, as luzes vão se apagando, apagando, apagando, apagando, apagando, apagando, apagando, apagando. Apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo. Explode o bagulho, bagulho. O Disque Me Josi, bora Josi! Tamo junto, hein, garoto? Vem de bora, vem de bora, vem de bora! Toque faz o caqueado, toque faz o caqueado, faz o caqueado, toque faz o caqueado, toque faz o caqueado, faz o caqueado, faz o caqueado, caqueado. Rapaz, eu já tenho 10! E tem um brother que tá pedindo muito pra me tocar, sabe o que, pai? E cadê a galera do Pai Sandu aí? E cadê a galera do Clube do Rebo? Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Olha o bicho, tem uma raiva. Tem uma raiva. Sinta a pressão do hobby dentro de você. Meu amigo Raoni, tá na área. Fala, Raoni, é nóis. Olha o sapinho, olha o sapinho, olha o sapinho. Época da Lucia. Pelo da cocô, tu sabes. Aqui, aqui. E muito importante. Época de pichador também. Rafael Campista. Rafael Campista. Tem público lá fora. Tempo do tio velho, né, Rafael? Bora pra cima! Do Macumbeiro! Arrepia, Fábio! Rolando da Oi! E aí, neguinho? Como tá o ouvido? Diz pra mim aí! Fábio Santos! Deixa o som! Ah, peraí que eu vou machar! Essa é do Fábio. Tá machando bem. Motora, Bruno. Fala, Bruno. Toma na batida, já já tem F10, já já tem F10. Vai só preparando, já já tem o cara. Boa noite, povo. Itanário, Renancílio e o Poro. É que a equipe tá dividida hoje, é? só falso, tu é doido, é? Iago Vinícius! Fala, Iago! Vai! A partir de agora, tem meu parceiro F10. Vai pra cima, Fábio! Ele é um performático até 6. Já conhece o Ronaldo da Oi? O Negão? O Fábio Santos tá tudo em casa, viu? Eles estão com muita falta, mas é nós ainda, velho. Bora, Júnior! Não faz isso comigo, pelo amor de Deus! Hold me, squeeze me, it's for my really loving, 'cause you know it's not. E agora? Hold me, yes, love me. DJ Léo Ribeiro, já está aqui presente com a gente. Grande amigo Léo, lá do Tamatá de Vigia. É o cara que comanda o peixão da Amazônia. E aí, Léo? Isto, isto. Quero de sempre. De trás pra frente. Meu amigo Cleison de Macapá. Ele, o bebê Matheus. O Felipe, a nossa equipe Sem Limite da Van. Tá aqui com a gente, tá com o Júnior. Sempre. Sempre. Sempre. Vai pra cima, FD!